Rádio Pioneira de Teresina, apresentando o Samba do Brasil. Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos avisar os nossos queridos ouvintes que no próximo sábado, dia 16 de abril, não teremos o programa Samba do Brasil por causa da programação especial da Semana Santa. A programação da Rádio Pioneira de Teresina, a partir de quarta-feira, toda ela será especial em homenagem à Semana Santa que comemoramos todos os anos, a Paixão de Cristo. Então, o programa Samba do Brasil não acontecerá. Voltaremos no dia 23 de abril com um novo Samba do Brasil. A Rádio Pioneira de Teresina é uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, que tem como presidente o padre Tony Batista. A Fundação Dom Avelar Brandão Vilela pertence à Arquidiocese de Teresina. A emissora católica foi fundada no dia 8 de setembro de 1962 pelo então arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela, com o movimento de educação de base. Está sempre voltada para atender às necessidades da população através de seus vários programas. A todos, muito obrigado pela audiência, todos vocês que nos acompanham todos os sábados. E até o dia 23, quando voltaremos com mais um Samba do Brasil. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204, frequência modulada 88.7, transmitindo da rua 24 de janeiro 150, Centro Sul, Teresina, Piauí. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Acompanhe a programação da Rádio Pioneira pelo nosso aplicativo e site radiopioneirathe.com. Participação do ouvinte. Fale ao vivo com a gente. Mande sua mensagem ou áudio pelo nosso WhatsApp 99439-1391. Aqui, nossa história é você. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer, à venda nas melhores lojas. De segunda a sexta, Luísa Gonçalves apresenta A Cidade em Movimento. Música, descontração, informação e temas relevantes. A melhor programação das suas manhãs está aqui, na sua Pioneira, porque nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você.